e queria dar aqui uma nota a propósito da Casa da Cultura por uma razão simples. Como sabem, nem este Presidente, nem este Executivo que tem responsabilidades no que se passou na Casa da Cultura. Sendo honesto, a responsabilidade é minha de quando eu fui Presidente da Câmara Municipal e se calhar de algumas opções em devido tempo que deviam ter sido tomadas e não foram tomadas. Por isso, quero assumir aqui com responsabilidade decisões que nós tomámos, por exemplo, em relação à escola secundária, que tirámos à mesma empresa. Mas na altura, realmente, a única justificação foi que nessa fase, e o PSD aqui alertou, é preciso também deixá-lo dizer, e que se fosse agora, tinham feito. Mas na altura a empresa passava muitas dificuldades e por isso achei que uma empresa com algum, mais de 100 trabalhadores não devia ser o município a ajudá-la e empurrá-la para ir. De qualquer maneira, a partir daí as coisas correram mal e por isso estou aqui para assumir essa responsabilidade que me pertence, porque eu era o Presidente e eu é que liderava o Executivo.